repente eu sei que um olhar vai despertar minha atenção. Não penso um segundo pra me aproximar. Se a dama de um sorriso me chama pra dançar, aí então, na solidão, já não estou. Vai começar na mesma hora um grande amor. E se rolar uma paixão, eu vou deixar ela laçar meu coração. Na solidão, já não estou. Vai começar na mesma hora um grande amor. E se rolar uma paixão, eu vou deixar ela laçar meu coração. Aqui nesse lugar, mulher bonita, a gente vê de quarteirão. E de repente eu sei que um olhar vai despertar minha atenção. Se a dona de um sorriso me chama pra dançar.